feliz. Oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, pois quisestes nascer nosso irmão e a nós todos salvar. Noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores seus anjos do céu, anunciando a chegada de Deus. De Jesus.